A cada dia tá nascendo mais Bin Laden, bicho solto. Agora os caça-cota é de 15 da pipoco. Ninguém mais quer saber de escola, não lembro ler. Se desacredita, truta, entra numa pro CV. Não existe mais porrada, o negócio é na faca. Se leva desacerto, a volta louca e mete bala. Quantos na quebrada que pagou de bandidão? Os mais loucos das antigas foi pro saco sem perdão. Eu queria que a quebrada fosse bem mais sossegada, sem ter treta e tiro e droga pra molecada. E ver os tiozinhos se acabando na cachaça o dia inteiro, porque não tem mais emprego e falta em casa comida na panela pra mulher e pro seu filho. Aí é lamentável, agora a profissão perigo. Sem dó, a manda me moscando, mostrando que tem tudo. Se não fechar, vai pro desmanche, Ford, fuso, se pá. Vai ter sequestro, trancar no cativeiro pra mostrar que tá com elos. Louco, corta e manda o dedo. Tô 24 horas pra mandar 15 mil conto. Não quero capetagem pros coxinha ganhar ponto. Melhor me obedecer e fazer que eu tô mandando. Se não é menos um na classe rica, tô firmando. Negociação tá feita, começou os minutos agora. Depois ele quer mais, se não manda, ela não volta. Mais tarde é encontrada, não pagou, virou presunto. É pro vocês ver, perceber que se desacredita é chumbo. Tô da realidade rotineira. Na guerra do antigo 12, a troca de tiro por biqueira. Molecada de 12, de 15 com quadrada na quebrada, pronto pra explodir. Só cabeça na bala, deu mancada, é cobrado. Mano, disse eu sei, lamentável foi pro saco. Mas o nóia do da vez do que 13, que gosta de apavorar a criancinha. Quando cai na cadeia já era, vira mocinha. É embaçado, é muita treta, tô ligado, assim que é. É busão pegando fogo e fuzil mata gambé. De frente pra guerrilha, os pilados e tá nativa. Detonando o camburão, explodindo delegacia. Pode vir, vem armado, junta todas as belezas. Que o final é sempre meta, é só ataque terrorista. Spadback tá pensando que tá tudo azul. O moita cedo, só quem é pra se ligar, né, tru. Declaração de guerra, nós tá pronto pro combate. Na guerrilha urbana, só tem local da voltagem. Spadback tá pensando que tá tudo azul. O moita cedo, só quem é pra se ligar, né, tru. Declaração de guerra, nós tá pronto pro combate. Na guerrilha urbana, só tem local da voltagem. PM, se te pega, ele não se comove. Acorda pra real, sai do mundinho de Bob. A cada cadáver de pobre encontrado no chão, é alegria pra rico, mais uma perca pro povão. Estatística que só favorece a si mesmo, pra encontrar sem moral, assentando o dedo. Num país onde polícia age de uma má conduta, espanca, mete fogo e põe flagrante na blusa. A mídia quer ibope, quer ver pobre chorar. Planta o ódio pra colher ratatatá. Ninguém nasce bandido nesse imenso Brasil. É consequência do sistema que escraviza, me ouviu? Quantos mano e quantas mina que podiam tá aqui, representando as quebradas pelo certo, enfim. Só que o jogo do inimigo vacilou, barato é louco. Laço armado é pro CV, que nem tudo que é luz é ouro. Pilanta quer dar bode, 7-1 quer uma chance. Não vivo de novela, sai daqui Forrest Gump. Verba desviada tá no bolso do doutor. Na rua tá o mano sem emprego, morou. Maluco sente o paque, mina se acaba no craque. Mais um corpo na calçada, é claro que é destaque. Mas cê tá na terra de gladia, tá ligado? Fé em Deus, periferia, porque ele é pai, não é padrasto. Spadback tá pensando que tá tudo azul. O moita cedo, só quem é pra se ligar, né, tru. Declaração de guerra, nós tá pronto pro combate. Na guerrilha urbana, só tem local da voltagem. Spadback tá pensando que tá tudo azul. O moita cedo, só quem é pra se ligar, né, tru. Declaração de guerra, nós tá pronto pro combate. Na guerrilha urbana, só tem local da voltagem. O do azul não tá, me diga por que estaria. Que é só clique, clack, boom. Periferia, o amontoado de miséria, ódio e descaso. Misture bem essa fórmula. Nasce um soldado, pronto pra travar qualquer batalha diária. Pronto pra buscar o seu sustento na bala. Enquadre 10 minutos, limpa tudo e sai fora. Piloto na rota de fuga, filhão na motoca. Quem joga esse jogo, você sabe qual que pá. É nós contra o sistema, no toma lá da cá. Eles tiram de nós dignidade e o respeito. Nós tiramos deles a paz e o sossego. Declaração de guerra que careca, rajada na contenção fatal. Deus com nós na caminhada, os pad break tão pensando aí, pensar errado. Pronto pro combate, tão armado e preparado. Spadback tá pensando que tá tudo azul. O moita cedo, só quem é pra se ligar, né, tru. Declaração de guerra, nós tá pronto pro combate. Na guerrilha urbana, só tem local da voltagem. Spadback tá pensando que tá tudo azul. O moita cedo, só quem é pra se ligar, né, tru. Declaração de guerra, nós tá pronto pro combate. Na guerrilha urbana, só tem local da voltagem.